Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Programa Rádio à Tarde. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz Rádio à Tarde. O seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Peça sua música, saiba do estado do tempo e fique a par do que acontece no mundo no nosso resumo de imprensa. Rádio à Tarde, de segunda a sexta-feira, com Carlos Bonaparte, entre as 14 e as 16 horas, aqui na Antena Web. Bom dia, esta é a Antena News. Não há perigo em pescar a 30 km de Fukushima, adianta o governo japonês, depois de novas análises feitas à água do mar. Incidente no Cairo faz 10 vítimas mortais, uma igreja cristã. Confrontos entre muçulmanos e cristãos revivam perguntas e reacendem crenças. 500 muçulmanos terão entrado numa igreja cristã no Cairo, justificando esta atitude com o facto de uma cristã estar aprisionada nesta igreja. Uma cristã que se queria converter ao islamismo. Doentes que sofrem de Parkinson em Portugal têm agora a vida mais dificultada e por tempo indeterminado. Desde 18 de abril que se esgotou nas farmácias portuguesas o Parcadina, o medicamento que retarda os efeitos de Parkinson. A ANF, a Associação Nacional de Farmácias, confirmou esta mesma informação à TSF. Mais, a mesma ANF adiantou que não há data prevista para a reposição do estoque deste mesmo medicamento. A entidade farmacêutica sugere como solução os que os utentes procurem por soluções alternativas junto dos seus médicos e que, na ausência destas, os mesmos médicos devem reportar ao Infarmed essa situação para que o medicamento seja importado, a fim de satisfazer as necessidades do paciente. 9 vítimas mortais e 50 mil desalojados. É o balanço provisório dos danos causados pela tempestade tropical que está a fustigar o leste da Filipina. Realizou-se ontem a jornada 29 da Liga Zone Side. Faltam apenas disputar 3 pontos, mas é certo que Naval, 1º de Maio e Portimonense regressam à Liga de Honra. O Vitória de Setúbal venceu ontem o Sporting Clube de Portugal no Alvalade 21 por 1-0. Este resultado, só por si, seria suficiente para deixar despromovidas as duas equipas da Figueira da Foz e de Portimão. E por isto mesmo, de nada serviu a vitória do Portimonense ao Marítimo por 1-0. Quanto a Naval, perdeu em Leiria frente à União Desportiva Local, também pela margem mínima. O jogo grande da jornada foi o Porto-Paços de Ferreira, que acabou 3-3, com o jogador Pizzi do Paços de Ferreira a fazer jus ao nome, apontando os 3 tentos da equipa pacense. Foi o segundo hat-trick no Campeonato Nacional da 1ª Divisão. Nem Hulk nem Falcão conseguiram igualar a veia goleadora ontem do jogador da Mata Real. É a terceira vez que o Porto perde pontos, mas esta altura já não é importante. Foi enorme a festa do Dragão no último jogo em casa para o Campeonato desta época. O Benfica venceu o Rio Ave por 2-1, e reduziu a desvantagem para o Porto. Agora o Clube da Luz tem 62 pontos, enquanto que o Porto tem 81. Falta ainda por decidir qual clube irá à fase de apuramento de Liga dos Campeões, se Braga ou Sporting, num encontro frente a frente na 30ª e última jornada. E por fim está também quem fica com a vaga para a Liga Europa, Nacional, Rio Ave ou Paços de Ferreira. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva regressa à Rádio Antena Web às 8 da noite em mais um Desporto Antena.